Vamos construir um castelo de areia. Pois eu trouxe um balde. Vou aproveitar a estrela do mar, a chinela, a toalha, o chapéu, o sol, a areia e o mar. Não pode faltar o protetor solar. Nossa bola também não. Porque vamos jogar voleibol. Com isso não pode faltar. Não pode faltar o protetor solar. Nossa bola também não. Porque vamos jogar voleibol. Com isso não pode faltar. Vamos construir um castelo de areia. Pois eu trouxe um balde. Vou aproveitar a estrela do mar, a chinela, a toalha, o chapéu, o sol, a areia e o mar.